nossa homenagem ao nosso Moraes Moreira. Me chama enquanto corre a barca. Me chama enquanto corre a barca. Chama enquanto corre a barca. Por minha cabeça não passava. E somente só. Assim vou te chamar, assim você vai ser. Somente só. Assim vou te chamar, assim você vai ser. Somente só. Assim vou te chamar, assim você vai ser. Preta, pretinha. Aperta! Preta, preta, pretinha. Diz, vai! Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Bora, sou! O papudinho tá ligado lá, viu? Enquanto eu corria, assim eu ia. Me chama enquanto corre a barca. Me chama enquanto corre a barca. Por minha cabeça não passava. Somente só. Assim vou lhe chamar, assim você vai ter. Somente só. Assim vou lhe chamar, assim você vai ter. Somente só. Assim vou te chamar, assim você vai ter. Aperta, Fred. Vai, Fernando Moraes Moreira. Preta, preta, pretinha. Diz. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Eu ia lhe chamar. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Eu ia lhe chamar. Vai ter somente só. Assim vou te chamar, assim você vai ter. Assim vou te chamar, assim você vai ter. Somente só. Assim vou te chamar.